Cinema Comunitária apresenta Rádio Verde. Muito bom dia, agora são 10 da manhã, temperatura por volta dos 18 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Nós estamos aqui ao vivo com a 14ª edição do programa Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Eu sou a Flávia Cunha e estou aqui com os meus brothers Eric Hempel e Caco Rocha. Bom dia, meninos. Bom dia, turma. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, trupe. Bom dia, chuva. Bom dia, Ipanema. Bom dia, mundo. Invadindo o seu dial. Isso aí, então. E, Caco, quais são os... Pra quem quiser entrar em contato com a gente aí, quais são os contatos que nós temos? Bom, aquela historinha, né? No, pode ligar no 3407-6599. Muito bem. Ou pode mandar e-mail pra gente no programa radioverde@gmail.com ou pode fazer contato com a gente pelo Facebook, né? No facebook.com/reciclagem. E lembrando, Flávio, que a gente também, para quem nos ouve só pela internet e ouve o programa, a gente coloca o programa gravado depois no Face, enfim, então vai lá e nos curte também, né, na reciclagem. É, e quem tá nos ouvindo no FM aqui na Zona Sul de Porto Alegre também, de repente tem que sair de casa, não pode nos acompanhar até o meio-dia, depois pode conferir a íntegra do programa. É isso aí. Né? Então acho que antes de mais nada, vamos de notícia, Eric Hempel. Plantão Ambiental. Fúria da natureza. Acho que assim dá para descrever a forte chuva que atingiu nessa semana aqui o estado e chegou a afetar mais de 3 mil pessoas em 16 cidades. Na região metropolitana, o município de Esteio é o que sofreu maiores prejuízos e o nível da água em alguns pontos ultrapassou 1,80m. Em Sapucaia do Sul, outra cidade bem prejudicada, o Ministério Público está investigando se o alagamento não foi provocado pela existência de caliça das obras da ERS 118. Outro fato que chamou atenção durante a chuvarada foi a queda de árvores na Redenção. Dessa vez foi um guapuruvu de 14 metros que caiu, derrubando na sequência outras 3 árvores. Ninguém ficou ferido, ao contrário do que aconteceu em agosto, quando um homem morreu pela queda de um eucalipto, após uma chuvarada lá no Parque Farroupilha. A ISMAN vai investigar o caso. E com a palavra aqui, o nosso técnico em meio ambiente, aí, Eric... O Eric tem uma informação aí sobre o guapuruvu que eu acho interessante a gente comentar, né? É muito engraçada essa história de árvores, das árvores, né, na cidade, né? A gente tem que estudar um pouco antes até a história delas pra gente poder plantar alguma coisa. Até na vinda aqui pra Zona Sul, a gente observa que tem bastante guapuruvu na cavalhada, no meio das ruas. E eu comentei com os colegas antes, né, falando que guapuruvu, né, na língua indígena, né, é pau podre. Então é uma árvore que é mais frágil, é uma árvore que ela já tem uma tendência já a quebrar, tipo. Então se tiver debaixo, ela pode dar um estalo e vir a quebrar. Então é uma árvore mais frágil, assim. Pois aí, essa aí é tomar cuidado. Vai de 14 metros, né? A sorte que foi num horário que não tinha ninguém lá na Redenção e daí não deu mais uma tragédia, né? É, e essa questão da chuva aí, né, eu parava de pensar assim que um dia uma chuva de 2 horas, eu tava indo pra Sapucaia nesse dia e realmente foi impossível chegar até lá. Foi na quarta-feira, né, que deu a chuva mais forte, né? E daí a gente fica vendo assim, né, que já tá acontecendo que as coisas que o IPCC falava, assim, de o painel das mudanças climáticas, né, de cada vez fenômenos mais extremos, assim, né, e uma coisa super concentrada num local que realmente, assim, daí nos coloca frente a essas questões, assim, né, desses comportamentos extremos, assim, na natureza, assim, sabe, o que tem por trás disso. Claro, daí tem muitas coisas, a densidade populacional, cada vez mais asfalto, enfim, lixo, né, daí aparece de novo lixo, Então, realmente, assim, acho que são sinais de alerta, assim. É, e o alerta, certamente as autoridades seguem em alerta, porque está chovendo agora e a previsão é de chuva para o final de semana. Acompanhando, né? É, então, assim, certamente o pessoal lá que mora nessas áreas, assim, mais afetadas deve estar com medo aí desse final de semana chuvoso, né? E será que os resíduos da construção civil ainda estão lá? Deve estar nas tubulações, né? Que tristeza. Sem problema. E hoje a gente vai tratar no programa sobre um tema que mobilizou, acho que o Brasil inteiro, né? Acho que foi uma coisa assim... acho que o pessoal que é dessa área dos direitos animais é uma luta que já vem de muito tempo, mas acho que foi a primeira vez assim, que realmente invadiu o noticiário da grande mídia, invadiu as redes sociais... Né, que foi esse caso aí dos ativistas do Instituto Royal. E aí, e acho que um comentário que você fez já no começo, assim, é que a gente fez realmente acho que a Flávia puxou na semana um trabalho de produção jornalística mesmo, né? A gente conseguiu falar lá com o pessoal que tava com o pé na porta lá em São Paulo e também, ao mesmo tempo, não ficamos só na coisa de falar dos direitos animais, a gente foi ver, então, o lado da pesquisa mesmo. E realmente, assim, é difícil ter uma posição firme e concreta, não... Tem que ter animais? Não, não tem que ter animais. Realmente é um dilema aí, né, pessoal? Complicado, né? São uma faca de dois legumes. Pois é, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. E acho que agora, para dar uma descontraída aí, Eric, vamos começar esse bloco musical aí, o primeiro bloco musical da Rádio Verde. Vamos de som, né, pessoal? Hoje... eu acho que eu amo mesmo esse gordinho, né? Esse Tim Maia. Eu não consigo relacionar ele. Tá pensando, vou botar o Roberto Carlos. Vou botar o Roberto Carlos, mas sem Tim Maia, né? Vou botar o Roberto Carlos, mas depois eu vou ter que completar com o Tim Maia. Então, vamos fazer uma sonzeira do Tim Maia, que é Rodésia, né? Uma sonzeira mesmo. Depois do Tim Maia, vamos de Roberto Carlos. E a terceira música fica de surpresa pra galera. Em Guiné-Bissau não está legal, muito menos na Rodésia. África do Sul, pegue o sangue azul, mande para as cucuias. Só assim vão ver que o preto é bom, mas é valente também. Meu irmão de cor, chega de pudor, pois assim não é possível. Tome o que é seu, pois foi quem te deu. Bela natureza triste, foi deixar pra lá, mas assim não dá. Vejam o que aconteceu. Vai bem objetivo. Pegue o que é seu, viva livre em paz, pois a sua terra é esta. Sei que és do sol, não és de mata, mas não vais deixar pra lá. Ar Puro, Rádio Verde. Eu plantado no alto em mim, contemplo a ilusão da casa. As imagens enchem tudo, vivem enquanto falo. Eu sei, o tempo é o meu lugar. O tempo é minha casa. A casa é onde quero estar. Eu sei. Rádio Verde. Temperatura por volta dos 18 graus. Estamos no ar ao vivo neste sábado chuvoso com a Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Bloquinho musical bacana, hein, Eric? Sim, eu, Roberto Carlos, sou negro gato, né? Maçonzeira, Roberto Carlos, 66. Daí depois, Vitor Ramiro também, com... O Vitor Ramil, que filho dele toca também, né? Tem uma banda também bem... É, o Ian Ramil? É. Eu sabia que o Ian era ator, eu não sabia que ele tinha uma banda depois. Vamos pesquisar então o trabalho do filho do Vitor Ramil. E o Negro Gato aí pra gente entrar nesse clima aí nosso aí da gente falar dos direitos animais, né? Mas antes da gente falar do tema do programa, primeiro eu acho que é bacana a gente falar de novo dos nossos contatos aí, cara. A pessoal liga pra gente aqui no 3407-6599. Vai no facebook.com/reciclagem ou manda e-mail para programaradioverde@gmail.com. Então tá, vamos de notícia agora então, Eric. Plantão Ambiental. O tribunal russo negou em novo julgamento pedido de fiança e liberdade provisória para a bióloga brasileira Ana Paula Maciel. Ela e mais outros 29 ativistas do Greenpeace estão presos na Rússia desde 19 de setembro, após um protesto em alto mar contra a exploração de petróleo no Ártico. Essa semana foi retirada a acusação de pirataria e substituída pela de vandalismo. Para o Greenpeace, as duas acusações são absurdas. Um dos coordenadores do grupo no Brasil, Leonardo Medeiros, garante estar claro que o ato não configurou nem pirataria, nem vandalismo. E no domingo, amanhã, né, vai rolar um ato de solidariedade pela gaúcha e os outros 29 ativistas na Redenção, das 10 da manhã às 2 da tarde. Só levar um chimarrão e se juntar à família da Ana Paula, que estará em peso no parque. Isso, claro, né? Que a gente espera que o tempo colabore para que aconteça esse ato de solidariedade, né? Não, mas ele há de colaborar, né? Isso é porque aqui, ó, pelo menos hoje aqui, chuva tá pegada aqui na Zona Sul e acreditamos que em outros pontos quando, de Porto Alegre também, né? Até quando, né? Você já tava pensando, meu Deus, sabe? Até quando que, ó, que vai rolar essa prisão lá na Rússia? Pois cara, meu. Impressionante. E vão oprimir o povo, assim, não podemos, a gente não pode se expressar, não pode fazer que essa repressão, assim, né? Mas assim, eu... que parece que se torne como exemplo, né? Olha aqui, ó. Essa semana aqui eu mandei um... O pessoal do Greenpeace manda ali os negócios de apoiar e tal, assinar, mandar tem um formulário pra gente mandar um e-mail pra embaixada na Rússia. E daí eu mandei, assim, né, preenchi, coisa, vai ser mandei, preso, cuidado. E, bah, sério, assim, acho que deu uns 2 minutos, vem uma resposta automática da embaixada da Rússia com uma resposta, assim. Ah, não, sobre o assunto, tem um pronunciamento do Vladimir Putin, não sei o quê, e daí mandava por um site que tinha um pronunciamento em inglês, daí eu, ah, vai se cagar lá, não vou ler o discurso dele, assim, mas... Sim. Tipo, de, tem... Não é uma coisa assim, é, tu manda e-mail, não acontece nada, assim, tu, sabe? Tu manda e-mail pra embaixada da Rússia aqui no Brasil, é isso? É. É que tu preenche um formulário de contato no site do Greenpeace, mas isso aí direciona, manda um e-mail entendi, pra eles lá. Entendi. Não, sabe que eu, essa semana eu assisti essa audiência da Ana Paula, que acabou resultando na... Foi negado o pedido de fiança pra ela. E eu tava comentando antes, antes do programa aqui pra vocês, né, Eric e Caco, que me impressionou muito, assim, a dignidade da Ana Paula, assim, sabe? Ela tá numa situação lá complicada, né? Tipo, vocês imaginam vocês estarem presos num lugar em que as pessoas não entendem a tua língua, sabe, em que tá, vai, né, que vários teus direitos, ela tudo, é, né? É, tanto que eles estavam sem a questão de tradutor, agora eles têm, né, tanto que por isso que ela conseguiu ser ouvida em julgamento, né, mas aí ela comentou, assim, que tipo, ah, queria que o mundo está vendo que vários direitos meus e dos, né, dos outros ativistas estão sendo negados e tal, então eu achei... Violados, né, eu achei muito legal a postura dela, porque, vamos combinar, né, situação ali não deve estar fácil. É verdade. Né? Longe da família, longe, né, das pessoas que tu gosta. E sem saber muito, um futuro meio incerto, assim, né? Então dá pra perceber, assim, que é uma pessoa que tem muita convicção no que faz, né? Então eu sempre admiro pessoas assim, que realmente têm convicção para suas causas. Mas cabeça erguida, assim, né? Tu nota, assim, quando ela vai falar. Exatamente. É porque ela acha que ela fez... É uma coisa certa, justa, enfim, né? Ela não se considera uma criminosa e nós aqui da Rádio Verde também não. Tem gente aí na internet, né, infelizmente, que fica dizendo que tem que deixar os baderneiros presos e tal. Mas... Os reacionários vão sempre ir pro lado contrário, né? É, o bando de bunda mole que faz a gente chegar na situação que a gente chega, né? Mas enfim. Pois é, e teve. A democracia também é feita de bunda mole, né? É, pois é, e aí tem essa questão aí do ativismo, né, que rola em vários lugares do mundo, como nesse caso aí o pessoal tá lá do Greenpeace, estava lá no Ártico, e tem o pessoal que foi pro interior de São Paulo protestar contra o uso de animais em pesquisas, né, na cidade de São Roque. E o protesto tomou uma proporção, acho que maior mesmo do que... Ah, tipo, aumentou, assim, pararam de olhar, né, tipo, aumentou. Tudo parou aqui. É. E eu acho que a gente conversou, né, com o Fábio Chaves, que é um dos ativistas que estava lá no interior de São Paulo, que está lá ainda, né, imobilizado. E ele mesmo falou que eles não esperavam que tivesse essa proporção que tomou, né, essa proporção nacional e até internacional, né? Até porque não é uma novidade, né? A Luciana Gimenez acha que é a primeira vez no que se fala sobre direitos animais, enfim, mas não é, é uma coisa que já é antiga e também... Tanto da ciência quanto dos ativistas já é uma causa antiga, assim, né? Apesar de a Super Pop ficar sabendo disso essa semana, assim. Pois é, não, agora vou ter que te perguntar, né? Oh. O que que tu tava fazendo essa semana assistindo essa porcaria na televisão? Não, tava vendo o jogo do Grêmio. Ah, entendi. Eu pensei que era um trabalho jornalístico, assim. Mas pior que foi, porque era... Foi na quarta-feira? Foi na quarta-feira, tinha um debate. Era um programa especial sobre o caso do Instituto Royal. Uh-huh. E daí tinham seis pessoas com o Luciano Gimenez, todas contra o Instituto Royal, assim, negócio tri-jornalístico. Tipo assim, sabe? Então, daí que eu me atendei, assim, de mas que se realmente... fosse ratinhos, as seis pessoas estariam também. É, eu acho que não. Eu acho que não. E as baratas. É, eu acho que tem essa questão aí, isso a gente vai conversar ao longo do programa, né? Dessa. Que teve. Acho que a comoção geral veio por causa dos Beagles. Acho que sim. Mas a galera que tá lá não é bem assim. Eles realmente são pessoas sim, sérias, claro. Que estão lutando pelos direitos dos animais e que têm opiniões e posicionamentos bem claros sobre a questão do uso de animais em pesquisas. Mas claro que teve na carona aí essas subcelebridades aí, né? Uhum. Pseudo-celebridades aí. E não é verdade, tá rindo aí, mas é verdade, né? Pseudo-celebridades. É, digamos assim, né? Que... Assim, tem gente que gosta daquele programa, né? Porque senão não estaria no ar, infelizmente. Mas, vamos combinar assim, que a qualidade do programa é bem duvidosa, né? Mas, de qualquer maneira, assim, a gente percebe que quando chega nesse tipo de programa é porque realmente é um assunto que caiu na boca do povo, digamos assim. né? Uhum. Ultrapassou o limite da questão do noticiário, ultrapassou a questão das mídias alternativas, das redes sociais, e aí vai até para esse tipo de programa, assim, né? Então, o que a gente procurou fazer foi um trabalho um pouco mais qualificado do que o da Luciana Gimenez, é isso? É isso aí, Capo? É isso aí. Não é muito difícil, desculpa te dizer, assim, né? Porque nível jornalístico zero, mas tudo bem, né? Mas beleza, vamos fazer um negócio mais sério. E acho que a gente Foi mais difícil também, eu acho, que a gente faz. Não, apesar de não ser difícil, é mais difícil porque a gente acaba se confrontando com o problema mesmo, né? Porque é muito fácil dizer, né, acho desloyal, não sei o quê. Mas vai ver as implicações disso e confrontar com a prática, assim, realmente a gente se coloca numa situação assim, tá, se a gente não quer teste animal, a gente vai... É um paradoxo, assim. É, um paradoxo, é bem não, isso. E também essa questão, assim, de que a gente... É um universo que a gente não tem muita informação, né? Uhum. No nosso caso, assim, né, Caco, que a gente é da área de comunicação, dessa área de humanas, fica um pouco distante a gente pensar em pesquisas científicas, é, né? Da própria ciência, né? É, fica uma coisa um pouco distante do dia a dia das pessoas. A gente foi conversar ao longo do programa, a gente vai mostrar o depoimento aqui da Estela Hattes, que é uma pesquisadora da URGS, uma pessoa que demonstra ter bastante embasamento no que ela estava falando, assim, e porque a gente achou importante ter esse contraponto de alguém com conhecimento técnico, né? Sim, porque... até para a gente entender, né? Pois é, porque o que acaba ficando, às vezes o discurso fica um pouco raso, às vezes, né? Se vai só pela... questão, assim, do eu acho, né? Eu acho legal que não tenha mais, tá? Mas e aí, o que vai se fazer, né? Eu tenho certeza que ela, por exemplo, o Sonia Gimenez, eu tenho certeza que alguma daquelas merdas que ela usa de cosmético é testada em animal, entendeu? É, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Que tem essa questão aí, que né, no discurso tu fala que é pra não ter mais pesquisa com animais, mas aí na prática tu vai lá e compra o cosmético. Creme, pra não ter rugas, né? Mas enfim, acho que antes é bom a gente perceber, né, Caco, de que essa questão não é nova, tanto que Lutzenberger já falava a respeito. Olha. Então, assim, como o Lutz já dizia hoje, né, também lá do Manifesto Ecológico Brasileiro, a vida jamais poderá ser compreendida nos termos pretendidos por Descartes, que nos seres vivos, com exceção dos humanos, via simples máquinas, relógios ou autômatos, robôs, como diríamos hoje. Mas esta visão ainda está bem viva, muito viva, por exemplo, nos laboratórios de toxicologia da indústria química, que submete milhões de criaturas indefesas, macacos, cachorros, gatos, ratos, porquinhos da Índia e outros, por elas simplesmente classificadas de cobaias, a torturas indescritíveis para enfoque ridicularmente bitolado estabelecer, entre outras abstrações indecentes, a dose diária admissível dos venenos com que fazem seus grandes negócios. Esta visão, é triste ter de dizê-lo, é comum em muito curso e aula de biologia nas modernas fábricas de carne e ovos, eufemisticamente, obrigado, chamadas de criação confinada e aviários. Mas então, Lutz era contrário então, ao uso de animais em pesquisas, e a Rádio Verde de hoje vai investigar, então, toda essa questão aí do uso de animais em pesquisas, das manifestações que tiveram em torno dos direitos dos animais. E né, o assunto surgiu na mídia após o grupo de ativistas invadir a sede do Instituto Royal, na cidade de São Roque, no interior paulista. Tiraram de lá cerca de 200 beagles. Os cachorros eram usados, então, para pesquisa. E o caso das atonas, os limites do uso de animais, esse tipo de procedimento científico, tem por trás a questão econômica, já que esse tipo de estudo é feito normalmente a pedido de grandes corporações, da indústria de cosméticos e farmacêutica. E o que fica de sentimento para nós, leigos, é de que falta informação, então, para a gente entender o que, é que de fato está rolando, e é o que a gente vai tentar fazer ao longo desse programa, tentar esclarecer essa questão. Né, Caco? E aí, assim, atualizando, tem a questão aí do alvará de funcionamento, né? Uhum. Que a prefeitura suspendeu na tarde dessa sexta-feira o alvará de funcionamento do Instituto Royal por 60 dias. O prefeito, lá o Daniel de Oliveira Costa, determinou a suspensão depois de receber documentos da Comissão de Deputados Federais formada para acompanhar as investigações. Então, ontem, né, a Comissão de Parlamentares visitou o local e, de acordo com os deputados, os documentos entregues comprovam maus tratos. A Royal, óbvio, nega as denúncias. Né, o prefeito chegou a vistoriar o laboratório nessa quinta e autorizou seu funcionamento. Ele voltou atrás da decisão, no entanto, na sexta. presidente da comissão da Câmara, o Protógenes Queiroz, diz que não há nada que indique que a instituição atuava de forma séria. Oi? Para ele, o ambiente é totalmente insalubre. Então, o Ministério Público investiga o Instituto Real desde 2012, né? Tá, mas o que, que não é insalubre? Pois esses bichos estão lá para ser testado, né? Então, uma coisa... Pois é, uma coisa que o Luciano Gimenez falou lá é que eles tinham uma licença para ter canil, né? Que a licença do Instituto Real era para funcionar como um canil. Pois é, e aí eles perderam a vara de funcionamento. Mas aí, ao mesmo tempo, na sexta-feira, né? Ontem... Recapitulando... Eles emitiram, o Instituto Real emitiu um comunicado, enviou para a Prefeitura de São Roque, dizendo que não, tá, não importa, né? Que não precisamos do alvará de funcionamento, porque vamos suspender as pesquisas com animais por 60 dias. Eles alegam que a invasão dos ativistas provocou danos lá dentro do local do prédio, que impedem a continuidade das pesquisas. Então, assim, durante 60 dias as pesquisas de qualquer maneira não vão acontecer lá, seja por causa da questão do alvará de funcionamento, que está suspenso, seja porque o próprio instituto falou que não vai fazer mais. Fica parecendo um pouco assim que eles estão a fim de, tipo, dar uma fazer com que as pessoas esqueçam um pouco o assunto, né? Maquiado, assim, né? Porque você não dá um... Sabe que o pessoal tem memória fraca, né? Esquece mesmo e tudo acontece, mas de uma hora pra outra tudo, ó... Collor tá aí de novo, né? Isso é. Collor tá aí pra provar, né? Então acho que o mais importante é não esquecer isso, continuar essa pressão. Pra até pra que venham novas técnicas, acho, né? Pra reforçar, pra não que não vá mais acontecer teste, mas pra cada vez diminuir mais, né? É, eu acho que exatamente isso que acontece, assim, né? De que. Tem uma pressão. De que é necessário que a tecnologia avance o suficiente para que não seja mais necessário se usar animais em pesquisas. Eu acho que é isso que está faltando, assim. E essa questão não é só no Brasil, ainda em outros países ainda se usa também, né? Isso que é importante que se diga, né? Acho que a gente podia começar a botar os áudios, até porque começa a vir coisas, por exemplo, que a professora falou, de que na realidade isso tudo também é muito recente. O Brasil tem uma lei que regula isso há 5 anos. É, mas vamos começar pelo lado dos ativistas? Isso aí. Então tá, a gente vai ouvir então o primeiro trecho aí do Fábio Chaves, que é um dos integrantes do movimento contrário ao Instituto Royal, e é importante que se diga, ele cita aí, ele é criador do site Vista-se, que é um portal de notícias vegetarianas, e ele tá fazendo uma cobertura alternativa da grande mídia sobre o caso. Eu entrei em contato com ele pelo Facebook, né, a gente conversou, e ele tava assim super atribulado lá, correndo na história toda aí, porque na real ele mora em São Paulo, então tava indo pro interior lá para participar dos protestos. E aí, assim, rolou assim uma certa insistência da minha parte, né? Mas eu acho que era porque era importante pra gente ter a palavra das pessoas que estão lá, né? Vivendo lá, e, né? E eu acho que o que dá pra dizer, assim, antes da gente ouvir esse primeiro trecho, assim, é de que a gente conseguiu pegar, assim, os bastidores dessa ação lá, né? Uhum. O que realmente aconteceu? Pra esclarecer e pra não ficar no ar, né? Não saber o que falaram exatamente, e o que realmente aconteceu, né? Então tá, então a gente vai ouvir agora o Fábio Chaves, esse ativista, então. Então agora vamos falar com o Fábio Chaves, que é um dos ativistas que está no interior de São Paulo, lutando pelo direito dos animais, nessa batalha aí contra o Instituto Royal. Então, Fábio, o que tu tem para dizer aqui para os ouvintes do Rio Grande do Sul, assim, a gente que está acompanhando à distância aqui essa questão, né? Quando é que começou esse trabalho de vocês aí em prol da luta pelos direitos dos animais? Oi a todo mundo aí do Sul, acho que legal que chegou até aí, o assunto foi para grande mídia agora, né? Mas até como eu estava comentando com você, o trabalho na verdade do Vista em si já vem desde 2007, mas é sobre o veganismo em si, né? Não é só sobre vivissecção. Mas agora é que assim, na verdade o que aconteceu nesse caso do Instituto Royal é que não existe uma... alguém que organiza, coisa assim. Então na verdade não é uma ação do Vista, né? O que está acontecendo na verdade é que a gente está cobrindo o caso, e aí acabou que o site virou uma fonte para a imprensa e tal, então eu acabei me envolvendo pessoalmente também, e eu fico entre São Paulo e São Roque, me voltando quase todos os dias, assim, pegando informação, fazendo reunião, tudo mais, enfim, mas assim, o que aconteceu lá as pessoas às vezes pensam que da quinta para sexta, quando teve a invasão, foi do nada, assim, né? Porque em alguns veículos parecia que a galera tinha chegado, falou, acordou, resolveu invadir um lugar. Não é assim, né? Teve um protesto que começou no sábado, dia 12, e duas ativistas resolveram se acorrentar ao portão do Instituto Royal, pedindo que parecia impossível, assim, que elas colocaram uma carta que elas queriam que liberassem todos os animais que nós iam sair de lá. Assim, só pra comparar, seria a mesma coisa de você fazer isso, pegar um montador, se acorrentar e falar que enquanto eles não parassem de fazer o que eles estão fazendo, não ia sair. Foi um negócio meio sem noção, assim, eu não botei muita fé, assim, até falei com elas isso aí. Mas tomou uma proporção tão grande, mas eu, de qualquer forma, eu comecei a acompanhar, né, porque o site também é contra, assim como é óbvio, é contra a vivissecção, os testes, experimentações com animais. E aí comecei a acompanhar, que elas estavam lá, não sei o quê, aí comecei a chamar a atenção da mídia, mas principalmente das pessoas nas redes sociais, e sempre tentando negociação com a prefeitura, com o Instituto Royal, elas têm registro de tudo que foi feito, tentaram fazer boletim diversas vezes de ocorrência e tal, tudo, enfim. O que aconteceu é que na quinta-feira à noite teve uma aglomeração, muita gente foi pra lá, porque começou a pipocar coisa em rede social, os cachorros estavam latindo muito alto, não sei o quê. E de fato, quem tava lá no começo da noite de quinta e ficou até umas 10, 11 horas da noite e varou a madrugada, disse que os cachorros estavam gritando muito, mas de uma forma que não é que era um cachorro latindo, era desesperado, de dor, assim. Então, e aí começou a chegar a informação de que eles estavam sendo mortos, e aí aquela galera que tava na frente começou a ficar nervosa. E eu tava em São Paulo, cobrindo daqui, num celular com pessoas que estavam lá e escrevendo daqui ao vivo. E aí, assim, a polícia não fez nada, a polícia tava lá, ouviu também os cachorros gritando, então, assim, tinha uma evidência clara que existia um crime em iminência ali, então a polícia teria que ter agido, entrado lá, né, ver o que tá acontecendo. Só que o Instituto Royal era cheio de liminar, que ninguém pode entrar, que ninguém pode chegar, não sei o que. Bom, aí, por volta, acho que da 1 da manhã, 2, aí chegou um grupo que se autodenominou lá de Black Bloc, e os caras começaram a entrar, umas 5 pessoas só. Quebraram o que tinha pra quebrar, começaram a entrar, os ativistas entraram atrás. E aí, daí foi aquela história que saiu na grande mídia, né? Que aí entrou galera que nem tava lá, que foi, acho que porque de repente queria pegar um bigo, eu não sei. Eu sei que foram mais de 100 pessoas que entraram, saíram com cachorros, foram mais de 180 cachorros que saíram. Segundo números oficiais, quem tava lá disse foi muito mais, assim. E é isso, aí depois disso, aí agora continuou, mas essa semana, né, porque aí a pressão não parou, havia a dúvida se lá ainda existia animais ou não, porque os ativistas resgataram coelhos e cachorros, mas, e a polícia vendo e de braços cruzados, deixando acontecer. Mas na hora que eles procuraram os camundongos que estavam no andar de cima, a polícia não deixou mais, porque eu não sei por que eles estavam mais protegidos que os outros animais, talvez porque, sei lá, estão pensando em algum vírus, eu não sei o que, que poderia ser. Ah, então a galera lá tentou resgatar os ratos também? Tentou, isso é legal falar, porque o que tá saindo na mídia é que, tipo, só foram pegar os bigos. De fato, teve pessoa mesmo lá que só foi pegar o bigo, assim, porque não era ativista, assim, sabe? Tava acompanhando na internet e de repente viu que estourou o negócio e foi lá pra tentar pegar um cachorro. Uhum. Mas assim, os ativistas que estavam participando, né? Então, os Beagles são bonitinhos, né? Chama a atenção das pessoas, assim, com muita proporção, porque por causa dos Beagles, na verdade. Se fosse, porque já aconteceu várias vezes com um cachorro vira-lata, esse tipo de caso, já aconteceu com porcos, mas as pessoas não sabem porque não estoura, assim, né, uhum. Não chega a grande mídia e tal. Então, mas de qualquer forma, então isso é legal de falar, né? Que então tentaram pegar os ratos e daí não foram impedidos pela polícia. As pessoas tentaram. Talvez a maioria, né? Um ou outro que estava só interessado em cachorro e tal, mas a maioria estava ali, sabia que tinha 3 espécies e queria resgatar todos, né? Foi impedido pela polícia, porque assim, o prédio, ele é muito complicado, não é um lugar assim que você entra num galpão e entra todos os animais juntos, né? Eu não cheguei a entrar no prédio, né? Mas quem me falou que, e eu vi o prédio, eu tava lá hoje, tudo assim, de fora você já vê que são 5 andares, lá era um manicômio antes, então é um lugar super, é grande. Então não é assim, você vai acessando do jeito que você quer e tal, assim, tem várias portas que tiveram que arrombar, tinha outras que eram mais reforçadas, tava escuro. Então foi assim, um negócio meio... né, ninguém esperava, eu não, jamais ia imaginar que eu ia ver um negócio desse no Brasil, assim. Eu vi acontecer isso na Itália ano passado, foi um marco, assim, todo mundo já ficou falando tanto. Eu achava que não ia acontecer no Brasil de vocês, e se acontecer, ia demorar muito mais, eu achava. E aí teve essa participação dos Black Blocs, que eu acho que, minha opinião, Fábio, de que acabou dando um caráter um pouco mais, assim, atribuiu a violência a um ato que era pacífico, né? É, de fato, assim, mas eu acho que de quinta pra sexta, se não fossem esses caras, não sei se teria havido a invasão, porque quem tava lá, tava ouvindo os cachorros e tudo, mas não tinha capacidade de arrombar a porta, quebrar cadeado de portão, né? Então, assim, o que eu ouvi da galera é que nesse dia foi bacana, assim, que eles ajudaram pra caramba, porque a galera queria entrar, a polícia não tava colaborando. Porque assim, a lei diz que é proibido você entrar em propriedade privada, mas se há indícios de que está acontecendo um crime, você tem o direito como cidadão de intervir. E a polícia estava lá e não fez nada. Então assim, tanto que até hoje o Instituto tá, né, entrou, né, com um processo, a polícia tá chamando ativistas que estão sendo identificados para depor. Mas existe outra linha aí que tá falando que não foi um crime, porque tinha uma iminência de crime lá dentro, né? Então as pessoas tinham direito de ver o que estava acontecendo, enfim. E aí tem vários outros documentos que estão pipocando, que o Instituto ele não tinha registro no CONSER, né? Que é o órgão federal que regulamenta a experimentação animal no Brasil. Eles conseguiram esse registro há um mês, eles trabalhavam lá, parece que desde 2006, sem esse registro. Mas tem muita coisa ainda que vai sair sobre esse caso. E assim, começou a mexer, viu que tinha um monte de irregularidades, receberam mais de 5 milhões do FINEP sem ter o registro no CONSEP. Pelo que eu tô vendo, é uma coisa ilegal. Então, assim, tem muita coisa ainda que vai acontecer. Eu acho que o Instituto vai ser fechado. Assim, eles falaram que não, eles lançaram um vídeo no site deles ontem falando que vão continuar as atividades, que não sei o quê. O prefeito entrou lá hoje pra ver se tinha irregularidade no prédio, pra ver o alvará, não sei o que, tava tudo certo, ele não pode fazer nada enquanto prefeitura, mas acho que vai vir coisa de cima, de Brasília, tá vindo comissão de deputado, averiguar, então assim, tá, a mídia tá em cima, então eu acho que é questão de tempo pra fechar o lugar, assim. E hoje foi confirmado que de fato tem rato lá mesmo, mas o que o prefeito da cidade viu é que eles estão bem cuidados, aparentemente, né? Ele é um administrador do município. Ele não tem nada a ver com animais e tal, assim, mas pelos olhos leigos dele estava bem cuidado, tinha ar-condicionado, tinha comida e água, né? Mas assim, o lugar, desde a invasão lá de quinta para sexta, até hoje, que é quinta de novo, ou seja, uma semana ele ficou sem lacre. E teve vigília de ativista lá, eu mesmo estava lá ontem, dormi lá e vi que entra van direto, sai, urina, não sei o quê, carro particular para cima e para baixo. Então assim, não é um local que dá para confiar, né? Assim, eles montaram essa visita pro prefeito hoje pra estar desse jeito, porque ele, inclusive o prefeito já tinha ido lá e tinha sido barrado essa semana, então eu acho que não tava pronto o circo pra ele ainda. Então aí eles montaram e aí hoje teve essa visita pra ele sair pra dizer pra imprensa que tava tudo aqui lá dentro, que tinha animais e não estavam bem tratados. Então é uma palhaçada, talvez, o que tá acontecendo, mas assim, tá todo mundo vendo, entendeu? Então tá pipocando documento, enfim. Chaves, um dos ativistas do movimento contrário, o Instituto Royal, é bom dizer que a gente gravou essa entrevista com ele na quinta-feira de noite. Ele tá falando ali que o prefeito tinha dito que tava tudo bem e tal, mas foi aí... Foi na quinta de noite. Aí ontem de tarde, a prefeitura de São Roque voltou atrás na decisão, suspendeu o alvará de funcionamento do Instituto Royal. A gente também acredita que muito por essa pressão da opinião pública, né? De que realmente, assim, eles iam continuar ali na frente protestando. E vocês imaginam como é que deve estar essa cidade, né? Deve estar toda a cidade mobilizada em torno dessa questão. Né? Se o tema está chegando aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, tá? Imagina como é que tá lá, né? A questão local lá deve estar complicada. Mas com uma cidade turística, né? E que o prefeito tava louco que acabasse logo essa história, porque agora ficar conhecido como a cidade da Royal, né? É, nesse trecho da entrevista aí, eu acho que é importante a gente destacar duas coisas, né? De que o Fábio Chaves considera, para ele, a opinião dele, de que se os Black Blocs não estivessem juntos, não teria acontecido a invasão e retirada dos cerca de 200 Beagles do local e não teria acontecido essa repercussão nacional. Porque, na verdade, o protesto começou pacífico com esses ativistas dos direitos animais que não iam invadir o local. Aí chegou essa galera aí do Black Bloc e chegou, não, peraí, vamos dar um jeito nisso. Foram lá, deram pesado na porta e aí aconteceu tudo isso, né? E acho que outra coisa também interessante da gente comentar é essa questão aí de que tinha muita gente que era contrário a esse ato aí, dizendo assim, ah, só foram lá para retirar os Beagles porque os Beagles eram bonitinhos. E, na verdade, não, né? Ele falou ali, eles tentaram retirar os ratos também, que eram usados em pesquisa, só que foram impedidos pela polícia, porque estava em um outro andar do prédio, né? Pois é, o lugar era um manicômio, né? Não deve ser, assim, uma coisa muito agradável esse prédio. E acho que pra achar os cachorros é mais fácil, porque eles latiam, né? É, provavelmente. E também, assim, foram lá resgatar os cachorros e tal, pegaram alguns coelhos... E aí, pá, onde é que estão os ratos? Quando eles iam tentar fazer isso, a polícia retirou os ativistas, os manifestantes do local. Mas, assim, essa parte aí acabou não indo, né, muito pra opinião pública. A maior parte das pessoas tava criticando e dizendo, ah, tá, só querem saber dos cachorrinhos, né? Mas, na verdade, não. A galera lá, ela é contra o uso de animais em pesquisas. É o posicionamento deles em geral. E me parece, assim, pelo menos assim, conversando com o Fábio, também, assim, não só o que tá na gravação, mas também falei com ele por telefone antes de gravar por Skype, é uma galera, assim, que tá há um tempo nessa luta, né? Que não é assim porque, ai, agora estão aparecendo na mídia, né? O cara tá lá desde 2007 com essa causa, né? Sim, bom dia, acordei, vamos invadir o Instituto Royal. Não, uma coisa estudada já. É, na verdade, eu não sei se do que eles estão fazendo, eu acho que é importantíssimo ter essa pressão até pra despertar, tem que dar o despertar, né, da consciência do pessoal. E nem pensando, né, porque eles não estavam exatamente pensando em invadir, né, que é o que ele comentou, né. É que aí tem a ver com a conjuntura, com o momento do país em outros setores, né, que tem essa questão dos Black Blocs que estão protestando por outras coisas e que foram lá apoiar aquela manifestação. E aí aconteceu tudo isso, é até a questão do momento também em que os protestos acontecem no país. Né? E eu acho que vamos ouvir a segunda parte do Fábio. O que eu acho que é bacana desse ato que aconteceu é de dar visibilidade para essa questão, né? De que é o uso de animais em pesquisas científicas. Qual é o limite disso e quais são os métodos alternativos que podem acontecer, né? Afinal de contas, a gente já está no século XXI aí, a gente espera que a ciência possa usar de outras formas, né, para se chegar a essa questão de pesquisas aí para medicamentos e cosméticos, que até é o pior, né? Porque medicamento a gente ainda tem um argumento para usar, né? Agora para cosmético é complicado, né? Pois é. Eu já cheguei até a falar com a representante lá, a Silvio Tis, do Instituto Royal, falei antes de tudo isso acontecer, porque eles já receberam protestos outras vezes, né? Que a galera não ficou sabendo porque não foi para mídia, assim. Mas já é o. Acho que esse é o terceiro, se não me engano. Ano passado teve também. Só que não foi tão grande e tal, né? E eu já cheguei a falar com ela. Ela mesma admitiu que sem a pressão da sociedade, no caso, a sociedade é representada pelos ativistas, né? Não pelas pessoas que não fazem nada. Às vezes até acha que não é legal os animais, mas não faz nada pra mudar. Então, assim, se não fossem os protestos dos ativistas, dessa pressão da sociedade levar a imprensa, levar a discussão, ela mesma admitiu que isso não teria, assim, métodos substitutivos que tem hoje, né? Porque segundo eles, o Instituto Royal, ele tem também métodos sem animais, que é in vitro, né? Mas pouco, assim. Eles são conhecidos mesmo por produzir, inclusive, animais para universidades e outros lugares fazerem teste. Então, mas ela mesma admite que se não fossem esses protestos, coisas não teria chegado assim, mais métodos e tal. Então a gente tem que continuar pressionando, eles têm que ter um método. Sabe? Se o homem for à lua, tem que usar um beagle para testar um remédio de dor de cabeça ainda, sabe? As coisas absurdas, assim. Eu ia te perguntar, assim, a expectativa, assim, de vocês, ativistas, que estão lá na frente do Instituto, que o Instituto seja fechado, é isso? Sim, eu acho que é questão de tempo para fechar. Em termos gerais, assim, o restante do país tem notícia de outros institutos grandes, como esse, que fazem uso de animais dessa mesma forma, assim, sabe? O Instituto Royal, ele é maior, na mídia como o maior... E a gente sabe que tem vários outros. E assim, quando esse assunto se fala, acredito que vão acontecer novas manifestações em outras cidades e mais, tá? É muita coisa, assim, eu já sei de IPR em Brasília, que tá rolando pra proibir testes de animais pra cosméticos no Brasil. E aí o próximo passo vai ser pra medicina também, né, que vai, vão desenvolver novos métodos rapidamente quando tiver que desenvolver, né. Porque se o cara tá usando já os animais e tá dando certo, tá ganhando uma grana, ele não tem assim, aquela preocupação de mudar um método, entendeu? Se tiver uma pressão pra sociedade, por ele não muda, ele tá tudo certo ali pra ele, tá fácil, tá tranquilo, então... Assim, olhando de fora para o moleque, me parece que a questão deve ser financeira, né? Para investir em métodos substitutivos, tem que ter a questão da grana. Então, assim, vai fazendo do jeito que está, enquanto a sociedade vai tentar, ela vai ter isso mesmo. Mas as pesquisas com animais ainda me dão muito dinheiro, né? Então, tanto que eles receberam 5 mil, parece que tem assim, que é. Então, lá é um, para você ter ideia, não é uma empresa, então. Ele é financiado com dinheiro público, ou seja, ele que paga o lugar. Então a pesquisa com animais, ela dá muito dinheiro também, porque, e outra, eles são biotério também, então eles criam beagles para vender para outros lugares, né? Então isso também dá um dinheiro para eles grande, enfim. É dinheiro, basicamente. Eles falam que não, né? Lógico que eles vão para a mídia para falar que estavam descobrindo a cura do câncer, sei lá, e foi perdido, assim, né? Balela, assim. E só pra fechar aqui então nossa entrevista, Fábio, assim, o teu desejo em geral, assim, é de que não exista mais pesquisa em termos de animais no Brasil. Essa é a vontade do grupo de ativistas que está em São Roque. Claro, no mundo, né, na verdade. É que assim, a gente foca em um protesto, né? As pessoas foram lá, se acorrentaram, porque se elas não tivessem feito isso, não tinha acontecido nada nesse movimento, né? Delas foi uma atitude impensada e tal, assim, eu achei até questionável, mas depois eu dei parabéns para elas, porque elas levaram o assunto dos direitos animais num lugar que eu nunca tinha visto no Brasil, assim. Eu acho que nunca aconteceu essa coisa tão grande que nem tá acontecendo agora, assim. Estão acontecendo muitas coisas a partir desse caso, assim, e eu acho que foi um marco mesmo, assim. Daqui para frente vai ser diferente. Então, eu acho que quando a gente falar em direitos animais, a mídia vai ter que cobrir coisa que não fazia antes. Então, nossa, eu vi todos os veículos grandes e pequenos que você pode imaginar estavam cobrindo esse evento lá. Então, acho que daqui pra frente vai ser mais interessante, assim, vai ser um pouco mais fácil, sabe? Um ato mesmo. Eu sabe que eu estava fazendo uma pesquisa aqui e São Roque é o padroeiro dos cães, né? Então, assim, acho que é bem simbólico que seja nessa cidade que tenha acontecido essa manifestação. As pessoas têm levantado isso mesmo, parece que... Eu não sou religioso, parece que na imagem dele, lá que é um santo católico, tem um cão e tal, né? Eu não sabia, eu fui dar uma pesquisada e vi isso, realmente, assim, é um fato curioso, mas muito bacana. Eu acho que isso aí fica de exemplo, mais uma vez, de que as pessoas se mobilizarem em grupos, elas acabam chamando a atenção das autoridades e da mídia também. E lá é uma cidade turística, né? Conhecida por vinho, ao cachorro, para o povo, não dá a ver com o sofrimento animal, assim. E o prefeito declarou várias vezes, já que ele não quer mais isso lá. Eles vão dar um jeito de tirar, eles vão criar uma lei para, sabe? Porque assim, jogou o nome da cidade no lixo, né? Então eles têm que dar um jeito de trazer isso de volta, da cidade pro bem, né? Porque é uma cidade legal, já tive lá pra testar e tudo assim, e recebem bem, é tudo tranquilo, assim, só esse lugar que... E parece que nem paga imposto, pra você ter ideia, porque é o CIP, não sei o que, eles não dão nem renda pro município. Então só tá atrapalhando lá. Então tá, Fábio, eu agradeço aí a tua atenção, eu sei que tu tá na correria aí, sem dormir, fazendo mil coisas aí também, agitando essa questão pelas redes sociais, né, que eu acho que também é importante, além do pessoal que tá lá, tem que ter quem esteja dando visibilidade para essa manifestação. A gente agradece, então, a Rádio Verde agradece esse teu préstimo de falar com a gente. Valeu. Força aí, jornalismo independente. Um abraço. Rádio Verde. Esse é o Fábio Chaves, um dos integrantes do movimento contra o Instituto Royal. A gente falou com ele, então, na quinta-feira de noite sobre essa questão aí que está agitando o Brasil, as redes sociais, né? E a gente segue falando ao longo do programa, mas agora a gente vai dar um tempo, né, Eric? E vamos de som, é isso? Falando em cachorro, né? Vamos curtir um TNT, cachorro louco. Depois, vamos dar uma sonzeira que é o Foundation Young Tree. fogo. Cachorro louco. Era um garotinho sensível, cheio de amor pra dar. Mas a sociedade falida fez sua cabeça mudar. Ar Puro, Rádio Verde. Thank you. 18 graus neste sábado de chuva aqui na zona sul de Porto Alegre. Raios de trolões! Pois é, e nós estamos aqui com a 14ª edição da Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Estávamos curtindo uma regueira, então, Eric. Uma regueira e uma roqueira de Porto Alegre, né? A grande Charles Master, né? O sonzeira do TNT. Cachorro louco. Né? Já que estamos nesse momento canino aí, né? Os beagles mobilizando o coração das gatino, pessoas. Gatino, canino, ratino e assim. E por aí vai, né? É um mundo animal, né? Dá um toque aí que voltou um movimento muito importante aí na Zona Sul. E agora teremos novamente a feira do Espaço Integrado do Felipe Kawak, né? Que é a partir do dia 2 de novembro, então, das 8 horas da manhã, 1 da tarde, vamos ter a possibilidade novamente, né, de comprar alimentos orgânicos, fresquinhos, sem veneno, Na beira do Guaíba, na né? Na beira do Guaíba. E com bastante informação, isso que é legal, que o Felipe se puxa, né, também, né? Que nem agora, nós temos, na primeira edição, vai ter uma conversa sobre crudivorismo com o Thiago Bueno. Então, nós vamos servir suco verde, né? Aquela alimentação viva, né? Que nós já falamos até da escola Amigos do Verde, que faz essa alimentação. Uhum. Então, vou poder matar tuas dúvidas ali, curtir um momento bacana com o pessoal, com informação, e ainda sair com a tua sacolinha cheia de alimento, sem veneno, né? Então, é no Espaço Integral, é a esquina da Decofal com a Avenida Guaíba. Filipe Kawak, que é nosso ouvinte da Ipanema Comunitária, né? Nosso auxiliar agora, nessa hora mandou baixar a trilha. Tá apoiando aí. Nosso brother aí, né? Aí, não, mas tá certo, até agradeço que se faz um programa assim, se faz uma construção comunitária. Então a gente se ajuda e é isso aí. Então tá, antes da gente voltar pro tema do nosso programa, vamos de notícia aí, Eric. Ambiental. A Conferência Nacional de Meio Ambiente vai até amanhã em Brasília. Uma das principais metas desse evento, que está na quarta edição, é acabar com os lixões no país até 2014 e aumentar a reciclagem. Atualmente o Brasil tem 2.906 lixões em atividade e das 189 mil toneladas de resíduos sólidos produzidas por dia, apenas 1,4% é reciclado. Os mais de 1.300 delegados estão debatendo a política nacional de resíduos sólidos com base nas propostas apresentadas nas 26 etapas estaduais, na etapa distrital e nas 646 conferências municipais e 179 regionais que mobilizaram 3.602 cidades e mais de 200 mil pessoas. A conferência tem quatro eixos temáticos: produção e consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, geração de emprego e renda e educação ambiental. Então, assim, com essas estatísticas é difícil a gente continuar com o discurso que o Brasil está avançado, né? Na reciclagem, assim, meu Deus. Não, eles falam na reciclagem das latinhas de alumínio, né? Que eu acho que é isso que eles se orgulham, assim. Que, reciclagem, que o resto é... É, e esse prazo aí pra acabar com os lixões do país até 2014, vamos combinar, né? Nós já estamos quase em novembro de 2013, né? 2014 era uma meta, assim, uma coisa longínqua. Não, tá chegando, assim. Então, assim, a gente acha muito importante que tenha esse tipo de conferência. Claro, né? Tem pessoas muito debater, bacanas que estão participando, né? O pessoal do movimento do MNCR tá lá, né? O Tanque, o Luciano, foram pra lá. Já foram nossos entrevistados aqui na Rádio Verde para falar dessa questão aí do lixo da reciclagem. Estão lá em Brasília participando e a gente pretende voltar a abordar esse assunto da questão do lixo e da reciclagem. Afinal de contas, né, Caco? A Rádio Verde é produzida pela Reciclagem, produtora de sustentabilidade, que tem como uma das nossas causas a questão da reciclagem, né? Exatamente, de que o lixo não existe, né? De que se precisa reciclar, se a gente quer ser ecologicamente correto ou quer funcionar de forma parecida com a natureza. E daí a gente acha que é loucura isso, né? A gente para pra pensar que boa parte das coisas aí, 50% o Eric sabe melhor do que eu, assim, do que a gente produz de lixo, poderia se tornar composto orgânico, né? E não ir pra lixão. Fazer o tamanho do... A dimensão do problema, gente, dá uma bela diminuída, né? 50%, sabe? Ia ser mais verde, mais adubo, mais plantação. Mais alimento orgânico, talvez, porque você ia se plantar mais em casa, mais perto de casa. Assim, plantar, né, de repente, com tudo isso. E fora que tu não... E que acaba se perdendo no meio do lixo orgânico, que acaba contaminando e virando orgânico, sendo que não era, né? No princípio não era orgânico, mas acaba no meio do caminho já se tornando, né? Certamente voltaremos a abordar esse tema em outro programa. E agora a gente vai retomar aqui o nosso debate principal, que é a questão da utilização de animais em pesquisas científicas, né? Que tem trazido essas discussões aí acaloradas por parte dos ativistas. E parte dos argumentos levantados pelos ativistas é baseado no fato de que métodos alternativos são capazes de substituir a utilização dos animais em pesquisa, prática que eles consideram obsoleta. E, mas será que esse argumento aí realmente procede, né? Até que ponto a sociedade está disposta a abrir mão do uso de animais em pesquisas com o risco de bloquear o avanço do conhecimento biológico, né? Do testes de desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e métodos cirúrgicos, né? Para a gente ter um embasamento, para a gente conseguir tentar esclarecer melhor essa questão, a gente foi conversar com a professora Estela Hattes, que ela é coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRGS. Essa comissão que foi criada em 2009 e que tem como atribuição, né, seguir os dispositivos da chamada Lei Arouca. Depois a gente vai explicar melhor o que é essa lei aí, que foi criada em 2008, que é específica sobre esse assunto. E a comissão da UFRGS, que é formada por 18 representantes de diferentes unidades acadêmicas e também por um representante de uma organização não governamental de defesa dos animais. Então, assim, não é aquela coisa assim, a universidade está lá fazendo o que quer. Não, tem um grupo de pessoas. Uma comissão, né? E sempre assim, isso a gente conversou com a Estela, né? Antes da gravação da entrevista, de que realmente, assim, sempre que se cria uma comissão de ética, é porque o assunto ele não é simples, né? Então, assim, imagina, são 18 pessoas ali conversando e debatendo a respeito seguidamente, né? Então, realmente é uma coisa complexa, né? É uma coisa feita assim, né? Vamos maltratar os animais. Acho que tem todo um estudo e é bem complicado. Eu me sinto muito, assim, em dúvida, assim, sobre como pensar. Não como pensar, porque o pensamento é um só. Eu acho que é como agir e me falar sobre esse assunto. Porque como é que tu vai julgar a tal que a gente está falando de ciência, né? Uma coisa que é muito além da nossa compreensão, assim. E tem essa questão, assim, de que realmente, infelizmente, a ciência acaba distanciada do restante da sociedade, né? Isso é uma das coisas que a professora Estela comentou, assim, de que ela viu algumas coisas até pelo Facebook, assim, colocando cientistas como criminosos. Sim. E ela tava, assim, bem chateada, que ela disse, pô, eu trabalho nisso há um tempão, eu sou uma funcionária pública séria que tento fazer coisas, né? E então, assim, a gente foi ouvir, digamos assim, o outro lado dessa história, mas o outro lado do bem, eu acho, né? Que a gente vai falar assim, ó, que tem a questão, assim, das grandes corporações, do pessoal que tá querendo ganhar dinheiro em cima, mas eu acho que a pesquisa científica, principalmente feita pelo meio universitário, eu considero, pelo menos, minha opinião, meu posicionamento pessoal, de que são os pesquisadores do bem. Eu acho que é isso, sim, né? Eu até peguei aqui uma frase, tava tentando lembrar, não sei se era bem essa, mas do Martin Luther King, né? Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa, né? O que mais pela questão da ignorância, assim, sabe? Eu acho que a gente... Eu queria falar uma outra coisa, assim, que só uma pessoa muito ignorante para ter certeza absoluta de tudo, né? Porque se vai olhar pelo lado, né, o mais... O outro lado, né, que o Platão era considerado o homem mais inteligente da Grécia Antiga, porque ele só sabia que ele nada sabia, né? Então, quando a gente tem muita certeza sobre alguma coisa, porque talvez a gente não saiba muito bem o que a gente está falando. É, então, assim, a gente foi ouvir esse contraponto, digamos assim, científico, de uma especialista no assunto. Vamos ouvir o primeiro texto, então, da professora Estela Hattes. A gente está aqui na Faculdade de Farmácia da UFRGS com a professora Estela Hattes, que é coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRGS. A gente começa agradecendo aqui ter receber a Rádio Verde aqui, professora. E gostaria que a senhora começasse falando como é que começou a trabalhar nessa área de pesquisa. Eu trabalho com animais desde 1984, ou seja, estamos em quase 30 anos, né? Desde que eu terminei a graduação e comecei meus estudos de pós-graduação. Trabalho basicamente com roedores, ratos e camundongos, né, no desenvolvimento em programas de pesquisa, buscando novas moléculas ativas, visando o desenvolvimento de novos medicamentos, né? Eu sou de profissão farmacêutica, né, e também oriento no programa de pós-graduação alunos que desenvolvem trabalhos nessa área. Qual é o seu posicionamento, assim, a respeito desse caso dos ativistas aí, no caso específico do Instituto Royal? A senhora tem gostaria de dar sua opinião? Sim, sim. Bom, eu acho assim, que controle social é sempre importante, né? Então, é importante assim, que haja o questionamento, que haja um certo nível de confronto, digamos assim, né? Porque essa questão da utilização dos animais, ela é uma questão filosófica muito profunda, né? É necessário que a gente se coloque no mundo, né? Enquanto ser humano, né? enquanto civilização, enquanto ser que habita a Terra, se coloque no mundo em relação ao que a gente pode ou não pode fazer e as consequências do que a gente vai fazer, né? Considerando todos os seres vivos. Então eu acho isso importante. Eu acho assim, que o questionamento leva sempre ao avanço, né? Se eu faço o meu trabalho, alguém questiona meu trabalho, talvez isso leve eu a questionar o meu trabalho e isso leve a avanços. Eu acho isso saudável, né? Eu não vejo problema em relação a isso, ao geral. Então, eu acho que os questionamentos levam sempre a avanços. Por outro lado, o que aconteceu no Instituto Royal, eu acho que foi da parte dos ativistas, eu não tenho dúvida, foi um equívoco, foi um abuso e foi um crime. E eu acho que assim está sendo tratado. Acho que assim está sendo tratado. Não vou questionar aqui a intenção do ativista, né? Eu estou questionando a ação e o reflexo dessa ação. Eu acho que existem outras formas de levar essa discussão a termo, né? E também eu acho que levou para a sociedade uma ideia de que é uma discussão nova. Não é uma discussão nova. É uma discussão tão antiga quanto as ciências biomédicas em geral, né? Se utiliza animais desde sempre, né? Inicialmente se utilizou simplesmente humanos, mas a partir do desenvolvimento da história foram se criando a partir de abusos cometidos contra humanos, como por exemplo no nazismo, né? Se levou ao desenvolvimento de princípios internacionais e normas internacionais para que se possa fazer, né, um escalonamento e uma racionalização do desenvolvimento de novos medicamentos e novos testes diagnósticos. Então não é uma discussão nova, não é uma discussão para a qual os cientistas não estejam atentos, né? E a prova disso é que há 5 anos nós temos a lei, né? As coisas elas vão avançando. Nós tínhamos até 2008, que quando aconteceu a lei, a única lei que nós tínhamos era a lei de vivissecção de animais, datada de 1979. E foi uma luta da sociedade e dos cientistas para que acontecesse a lei, né? Então, eu acho assim que como filosofia, questionar é importante, né? Avaliar o valor de todos os seres vivos e tentar situá-los é importante, mas como prática, o que aconteceu no Instituto Royal foi um grande equívoco. Queria perguntar para a senhora tá, qual é a importância, então, do Instituto Royal na questão das pesquisas, né, com relação a essa autonomia que a senhora estava comentando com a gente? Então, o Instituto Royal, ele é um laboratório credenciado para fazer o que a gente chama de testes pré-clínicos de eficácia e segurança. O que significa isso? São testar, né, novas substâncias ou novos potenciais medicamentos a serem lançados no mercado em animais. O pré-clínico significa em animais. Por que isso? Porque a legislação brasileira, a legislação em qualquer país do mundo, exige que para se lançar um novo medicamento no mercado, sejam feitos testes em animais. Não existe outra possibilidade do ponto de vista legal. Né? Bom, esse o Instituto Royal é um instituto de pesquisa brasileiro, né, que se propõe a testar produtos desenvolvidos no país. E qual é a importância disso, né? A indústria farmacêutica, ela é uma indústria feita de grandes cartéis, né? É uma indústria de caráter transnacional, multinacional, e da qual o Brasil não tem autonomia. O Brasil tem uma indústria farmacêutica e farmoquímica fraca. Então nós dependemos da importação de medicamentos, né? O que nos coloca numa situação de dependência, né? A indústria farmacêutica nacional é uma indústria dependente. Um dos motivos para essa dependência é que não se faz pesquisa de desenvolvimento de fármacos no país, né? E nesse sentido, o Instituto Royal mostra uma situação onde ele está sendo pioneiro, né, na situação de ser um laboratório nacional testando produtos desenvolvidos no país, inclusive a partir da flora nativa do país, né, medicamentos fitoterápicos, o que geraria uma cadeia de desenvolvimento que, em última instância, vai gerar o quê? Na possibilidade de nós termos autonomia na indústria farmacêutica, uma possibilidade longínqua ainda, porque nós somos muito dependentes, mas que pode gerar lá na ponta em produtos de saúde mais baratos para a nossa população. Em disponibilidade, melhoria do acesso ao medicamento para a população brasileira, que é uma população que não tem acesso ao medicamento. Para vocês terem ideia, 70% da população brasileira não tem acesso ao medicamento. Né, uma população desassistida, porque medicamento é caro. E medicamento é caro por quê? Porque nós somos dependentes. Né? O que chocou, eu acho, a opinião pública, assim, foi o uso específico dos beagles, né? De cães, mas dos beagles. Né? Qual a sua opinião a respeito do uso de cães em pesquisas especificamente? A minha opinião, assim, não se trata de uma opinião. Se trata de uma necessidade. A utilização de cães em pesquisas, eventualmente, é necessária. Né? Por definições técnicas, né, e por definições legais. Então essa parte que eu estava chamando de farmacologia pré-clínica, né, que tem a ver com o desenvolvimento de novos medicamentos e novos métodos diagnósticos, uma fase que é feita em animais, por lei ela se define que ela deve ser feita em 3 espécies animais. Né? Então normalmente se começa testando em roedores, que são camundongos e ratos, né? Cobaias também, que é o porquinho da Índia, mas basicamente camundongos e ratos são os mais utilizados. Né? 80% dos experimentos com animais, em média, são feitos com esses animais. E à medida que a gente vai, que um produto se mostra ativo e seguro nesses animais, isso nos encoraja que ele possa ser como um novo medicamento. Mas antes de passar para o ser humano, é necessário se testar em outras espécies. Né? É, vai depender do objetivo da pesquisa, qual espécie a gente vai escolher, nem sempre é o cão, né? Qual espécie a gente vai escolher. Mas para chegar no homem, precisa de 3 espécies animais. Bom, cães, eu vou voltar à questão das 3 espécies, vou citar um exemplo para vocês. Por que, que se definiu, não é um número mágico, tá? No caso, por que beagles? Né? Os beagles, eles são bem apropriados para fazer estudos que a gente chama de farmacocinética e de toxicidade. Né? De farmacocinética, o que significa? São estudos que vão poder nos dar parâmetros de qual é a dose, qual é o intervalo de doses, qual é o tempo de tratamento necessário para que o medicamento faça efeito. Né? E isso, a translação que a gente quer, que eu quero dizer, eu transpor um dado de um rato para um humano é algo longínquo, né? Eu preciso de outras espécies e daí existem técnicas, né, que a gente tem que usar, cálculos, para poder definir a dose para o humano. Então o beagle é muito importante nesse sentido, ele tem um organismo, né, que nos dá um valor de translação, um valor translacional importante para o humano depois. Né? Ele é uma espécie muito homogênea do ponto de vista genético, ele acontece no mundo todo, né, uma espécie específica de alguma parte do mundo, então todos os laboratórios podem criar esses animais. E claro, ele é um animal dócil, de fácil manejo. Né? Imagina fazer experimento com um Doberman. Né? Ele é um animal dócil, de fácil manejo, e até o fato dele ser dócil dá toda essa sensibilização, porque quem é que não gosta de um beagle? Né? Então, essa sensibilização. Então, nesse sentido, é a necessidade dos cães. Né? E para estudos de toxicidade. Né? Tanto os estudos de toxicidade quanto os estudos de farmacocinética, eles não são estudos invasivos. Né? Eles são os estudos que vão precisar alguma imobilização do animal para a administração dos medicamentos, vão precisar, às vezes, né, colocar um catéter, como esses que se colocam em hospital, em ser humano, como a gente vai quando usa soro. Né? Para fazer a administração de drogas, retirada de fluidos, como de sangue, né? Ele vai precisar, às vezes, a gente retirar a urina, mas existem gaiolas metabólicas para isso, enfim. Não são procedimentos invasivos. Né? Algumas vezes o animal precisa ser sacrificado no final, alguns animais, existe uma amostragem para isso, porque é preciso fazer exames anatomo-histopatológicos. Porque uma substância pode não ter toxicidade aparente, mas pode lá estar gerando algum problema em algum órgão que só um anatomopatológico vai fazer. Então é realmente necessário. Mas eu quero simplificar algo assim, por que as 3 espécies? Né? Então a talidomida, ela foi um medicamento utilizado na década de 60, no início da década de 60, para mulheres grávidas não enjoarem. Né? E o que aconteceu? Um ano depois que esse medicamento foi lançado no mercado e as mulheres utilizaram, houve um aumento absurdo de casos de pessoas nascendo com membros superiores atrofiados. Né? Uma situação muito, muito traumática. E aí se fizeram estudos e chegou à conclusão que a talidomida era responsável por isso. Bom, se foi para a indústria farmacêutica, mas como assim? O laboratório não testou em animais, porque já era obrigado a testar em animais. E o laboratório tinha testado, sim, somente em ratos. ratos e camundongos. E não tinha acontecido nenhum defeito na prole dos animais. Os animaizinhos nasciam bem, né? Se fez estudo de toxicidade reprodutiva e eles nasciam bem. Ok. E como é que estava acontecendo no humano? Se foi então testar uma terceira espécie, que foi coelho, e daí nos coelhos apareceu o efeito teratogênico. E a partir disso se começou a validar protocolos que somente roedores muitas vezes não é suficiente para a gente poder avaliar o que vai acontecer no ser humano. A talidomida é utilizada como medicamento até hoje, um medicamento super válido, mas para tratamento agora da hanseníase, da lepra, né? não mais para enjoo. Porque as pessoas às vezes citam esse exemplo mal citado. Veja o exemplo da talidomida, foi testado em animais e mesmo assim deu problema no homem. E eu estou citando de uma outra forma, foi testado em animais só em ratos, né? Tentando se proteger outros animais e não foi suficiente. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. A professora Estela Hattes, coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da URGS, dando o posicionamento dela. Ela é contrária à questão da manifestação lá, da retirada dos animais, mas é o ponto de vista dela como uma pesquisadora da área, e acho que é importante se dizer uma pesquisadora da questão do uso de medicamentos, né? Ela faz pesquisas para a questão dos medicamentos, e acho que a grande bandeira que tem dos ativistas é para que não se faça pesquisas para cosméticos, né? Isso a gente vai falar mais adiante aí, mais pro final do programa. Ela faz parte dos que fazem medicamentos, mas tem os laboratórios que fazem as doenças, né? E fazem os remédios e utilizam... É uma máfia mesmo essa coisa da indústria farmacêutica, né? Mas... Enfim, né? Tem a questão humanitária por trás. Inclusive, isso é um outro questão de ponto de vista do Instituto Royal, né? Que existe uma máfia, um grande cartel dos medicamentos internacional. E daí, o que ela fala ali nesse trecho é que o Instituto Royal seria uma forma de começar a ter uma autonomia de pesquisa nacional, para estimular uma fabricação nacional de medicamentos. Né? E daí, como é que fica, sabe? Quando se vai contra isso, né? Enfim. Pois é, eu queria que tu desse uma explicação aí para nós, Caco, para quem não sabe, como eu também não sabia antes de fazer essa pesquisa, que tem a Lei Arouca, tem esse nome porque o projeto de lei foi proposto pelo deputado Sérgio Arouca em 1995, né, sobre essa questão do uso de animais em experimentos científicos, e acabou sendo publicado no Diário Oficial da União só em 2008, então teve 13 anos aí de tramitação no nosso Congresso Nacional. Sempre aí, bem ágil, né? Pois é. E aí, mais então, detalhes assim, aí. O que que é? Previa que em 2 anos os laboratórios tinham que se adequar, né, às normas internacionais, porque existe então um padrão internacional de fazer esse trabalho. Que o Brasil até então não tinha uma lei específica, né? E as pesquisas então têm que ser com a finalidade de melhorar e prolongar a vida do ser humano. E também é permitido o uso de animais em experimentos que testem a segurança e eficácia de fármacos. Em todos os casos, obrigatoriamente deve se prezar pelo bem-estar do animal. Né? Então tem uma outra coisa também que a professora falou, de que eles também têm os 3 R's na ciência, mas que era de reduzir, né, ao máximo a necessidade de utilizar animais. E os outros 2 R's eu não lembro agora, mas enfim. Mas esse é o texto, esse é o texto da lei mesmo, que tu falou agora. É, exatamente, essa questão que prevê a lei. Sim, a lei também... É complicado, chega a ser engraçado, né? É tudo subjetivo, assim, né? Porque, é o bem, como é que é? O bem-estar do animal. Pois é, quais são os critérios. Mas assim, mas o que dá pra dizer não, é que melhor, assim, ó... Promover a melhoria do ser humano. Sabe, daí entra assim, o que é a melhoria do ser humano? Assim, será que é um creme facial? Também é bem-estar, né? Fica tudo meio subjetivo, né? E aí foi a partir dessa lei aí foi criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação, que as instituições e laboratórios devem ser credenciados a esse conselho, né? Que acabou tendo essa dúvida aí se o Instituto Royal estava ou não legal nesse sentido, né? E também dizendo que com a lei Arouca em vigor, também era necessário que o laboratório tivesse um biotério, que é também um termo para mim novo no meu vocabulário, né? Que é o local onde as cobaias são mantidas e que devem ser adequadas, então, para os animais, para não causar estresse, para não causar problemas, né? Então, assim, com isso ficava proibidas as práticas antigas, que eram colocadas em depósitos, né? E então, assim, digamos que já existia pesquisa em animais e era pior. Eu acho que é isso que tem que se pensar. Que com essa lei que foi publicada no Diário Oficial da União de 2008, teoricamente, os animais submetidos à pesquisa têm um pouco menos de maus-tratos, digamos assim. É isso, né? Com a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, não vai ter mais lixão agora no Brasil, mas já vai ser 14. Mas tem a questão assim, né, de que até a professora falou ao longo da entrevista, de que, na verdade, para as pesquisas terem os resultados serem realmente seguros para o pesquisador, os animais não podem sofrer maus tratos. Então, assim, tem que estar em boas condições. Em boas condições, porque senão não adianta, senão a pesquisa vai ser inválida. Então, assim, tem essa questão também, assim, só que a questão é que eles usam animais. E é isso que os ativistas são contrários. Os ativistas querem que tenham... Tem métodos alternativos para que não sejam usados animais. Só que, na realidade, é impossível, porque precisa ser testado na vida, né? Então, pelo menos por enquanto, com a tecnologia atual, acho que não é possível. Só daqui a pouco eles criarem clones de seres humanos para testar as coisas, sei lá, eu, sabe? Eu não vejo, no auge, assim, da minha falta de informação, eu não vejo da onde partir, assim, sem ser com animais ou da... vivos, né? Porque como é que tu vai testar mesmo aquele remédio sem... Eles vão ter que continuar pesquisando pra conseguir chegar, pra conseguir não usar mais. A tecnologia atual, pelo jeito, pelo menos pelo que a professora Estela Hatz falou e pelas pesquisas também, que a gente fez ao longo da semana, a tecnologia atual ainda não é possível. E que bate muitos ativistas, até o Klaus fala assim, né? Bate na raiz do problema, assim, né? Que se não tivesse uma alimentação bacana, uma vida bacana, tudo correto, tudo balanceado, né? Não teria necessidade de tantos remédios, assim, né? Pois é, acho que agora a gente pode ouvir aí mais um trecho da entrevista com a professora Estela Hatz, coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRGS. Vamos lá. Opa, a gente está aqui na Faculdade de Farmácia da UFRGS. E atualmente, existem alternativas viáveis para não se usar animais em pesquisas? Existem métodos alternativos, em algumas situações eles podem... Na verdade, assim, para um estudo completo para o desenvolvimento de um novo medicamento, é impossível não usar animais. É impossível não usar animais. Mas existem muitos métodos alternativos que nos permitem reduzir muito o número de animais. Porque a gente vai fazer uma triagem anterior, né, com os métodos alternativos. Né? Por exemplo, um estudo de toxicidade. A gente pode começar fazendo toxicidade em célula. Se for tóxico para a célula, eu nem vou para animal vivo. Né? Então, assim, eu posso fazer simulações por computador, para algumas situações, sim. Eu posso simular se uma molécula vai agir num determinado órgão biológico ou não. Se ela não vai agir lá, pela simulação em computador, eu nem vou testar no animal. Então isso reduz muito, né? Em nível, por exemplo, da indústria cosmética, os métodos alternativos, em muitas situações, puderam determinar que se fosse abolido o uso, né, de animais. Então existem métodos alternativos, mas é importante se colocar assim, os métodos alternativos também precisam ser validados, não é qualquer método alternativo, mas eles ainda, infelizmente, eles não vão eliminar totalmente, estão muito longe de eliminar totalmente a necessidade de animais. Né? Há situações, por exemplo, para as práticas de ensino é mais tranquilo, né, a gente utilizar métodos alternativos. Para a pesquisa, eles ainda têm limites bem importantes. Mas existem linhas de pesquisa buscando desenvolver métodos alternativos. Né? Recentemente, o CNPq lançou um edital, por exemplo, para os pesquisadores que estejam dispostos a desenvolver métodos alternativos, né, oferecendo, né, financiamento para esses projetos. Então, eu acho que isso é uma tendência a crescer muito, essas linhas de pesquisa, do desenvolvimento de métodos alternativos. Mas, assim, com absoluta segurança, ainda não é possível utilizar só métodos alternativos. Que produtos atualmente necessitam desse tipo de teste com pesquisas com animais? Que tipos de produtos? Todos os medicamentos. Todos. Os novos medicamentos. Né? Pode ter certeza, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, se um dia na sua vida tomou aspirina e se beneficiou, aliviando sua dor de cabeça, né? Agradeça aos animais que estiveram antes desse processo. Digamos assim, então, qual seria a implicação de se, por exemplo, os ativistas conseguissem ser o presidente da república e impedissem que não houvesse mais nenhum teste em animal. Nenhum teste em animal. O que que não ia? Não se teria mais? Não, bom, se não houvesse nenhum teste em animal. Vamos imaginar uma situação hipotética, que se conseguisse uma legislação em que fossem apenas métodos alternativos. Bom, aconteceria que esses produtos seriam colocados em contato com o ser humano, né, sem a mínima garantia de segurança. Né, com pouca garantia de eficácia, eficácia quer dizer se funciona ou não, e sem a mínima garantia de segurança. Então, o que, que teria que acontecer? Para que houvesse uma garantia de segurança, para que o medicamento fosse colocado no mercado, teriam que haver testes antes com seres vivos íntegros, né? Os testes alternativos é simulação computacional, célula, tecido, manequins, né? Bom, pra, então, digamos, teriam testes alternativos e teriam que ser feitos testes em humanos, diretamente em humanos. Então, assim, hoje em dia se fazem testes em humanos, sim, se fazem ensaios clínicos, muitos ensaios clínicos. É obrigatório também para desenvolver um medicamento que tenha ensaios clínicos. Só que antes tiveram os testes em animais, o que garante uma maior segurança quando chega no ser humano. Não havendo animais, né, os testes iniciais de segurança seriam feitos nos seres humanos. E eu pergunto a vocês, vocês se voluntariariam para um teste, para utilizar pela primeira vez uma substância que só foi simulada no computador? Ou que só foi testada em célula? Quem se voluntaria? Quem se voluntaria? Quais seriam os humanos que entrariam nesses testes? E não é um número pequeno de humanos que se precisaria. Quais seriam os humanos? Como é que nós selecionaríamos esses humanos? Esses humanos seriam pagos? Não seriam pagos? Como funcionaria? Não teria saída. Tem que testar em seres humanos. Não tem outra saída. Porque daí a gente está falando um pouco também de como as coisas são feitas, né? E acho que do lado dos ativistas talvez tenha um pouco de desprendimento, talvez, da realidade de como as coisas são feitas, é possível, né? É possível. Eu acho que são, existem várias coisas. Existe um posicionamento filosófico, existe desprendimento, existe desinformação, né? Eu acho que talvez exista algo que a gente precise rever, a gente tem conversado, os pesquisadores, talvez a ciência esteja distante do cidadão comum, né? Talvez a ciência não esteja conseguindo dialogar com o cidadão comum para se fazer entender. Porque a gente vive o resultado da ciência desde o momento que a gente abre os olhos de manhã, né? Então, assim, a gente consome ciência absolutamente o tempo inteiro, né? E a utilização de outros seres vivos ou de bens naturais, ela está acontecendo o tempo inteiro para o nosso bem-estar. Mesmo que filosoficamente eu te coloque contra a utilização de animais, mas a gente está todo o tempo querendo a nossa qualidade de vida, a nossa sobrevida, uma vida mais longa, etc, etc, etc. Então é uma relação muito complexa, muito complexa. E aí às vezes as pessoas que não se dão conta de que elas estão todo o tempo, elas estão se relacionando com outros seres vivos num sistema de troca, onde às vezes elas são mais beneficiadas, outras vezes menos beneficiadas, e o ser humano nesse momento no planeta tem sido o que mais se apropria, digamos, né, disso. Né? Se isso vai resultar num bem final para nós ou não, a gente ainda vai ver, né? Mas em termos de pesquisas biomédicas, tem resultado num bem muito grande. Assim, então, a professora Estela Haas, coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRGS, comentando, então, uma das coisas que ela comentou aí foi sobre essa possibilidade aí, que se realmente fosse proibido o uso de animais em pesquisas, que teria que ser feito em seres humanos, e realmente a gente fica pensando que critérios seriam usados para a escolha dos seres humanos, né? A gente volta lá para os campos de concentração, né? Ou para a África. Daí? Ou para os presídios, como a gente viu aí nas redes sociais, algumas pessoas sugerindo, né? Que daí entra nessa questão, assim, também da que, corda, que alguns seres humanos... Fraco, né? Alguns seres humanos valem menos do que os outros. Então, eu acho que essa questão, assim, também é complicada, né? Passa da questão do direito dos animais para passar para a questão dos direitos humanos, que a gente sabe que tem muita gente contrária, né, aos direitos humanos. Sempre dizem que direitos humanos é para... defender os criminosos. Mas, enfim, acho que agora vamos ouvir o terceiro trecho da entrevista da professora e depois a gente faz as, fala mais um pouquinho a respeito do assunto. Que foi a questão do uso de animais nas universidades, né? Em sala de aula, né? Teve essa semana um protesto na Unicamp contra o uso de porcos, né? Era uma aula prática da área de medicina. Como é que funciona aqui na URGS isso, assim, essa questão do uso de animais em sala de aula? Então, assim, como eu comentei, as aulas são avaliadas pelos comitês de éticas, né? Existe uma tendência bastante grande em minimizar muito a utilização de animais em sala de aula, né? Existe busca por métodos alternativos, há situações em que isso realmente não é possível, né? Eu vou te dar um exemplo assim, em relação à faculdade de farmácia. Quando eu fiz a graduação em farmácia na década de 80, no início da década de 80, eu tive aula com animais em sala de aula, aluna de graduação. Hoje em dia nenhum aluno tem, né? Quando eu fiz pós-graduação também, tive várias disciplinas onde a gente utilizava animais. Hoje em dia, na pós-graduação da farmácia também, enquanto aula, não se utiliza mais animais. Claro, nos projetos de pesquisa se utiliza. Tem alguns cursos que não tem como evitar, por exemplo, como é que o aluno de veterinária vai aprender a ser veterinário se ele não entrar em contato com o animal, mas não necessariamente a experimentação animal, né? Então, assim, o uso é cada vez mais restrito, é cada vez mais restrito. Se trabalha bastante no sentido de minimizar o uso, né? Mas há situações em que é necessário, há situações em que é necessário. E a pergunta que ele faz, existe algum componente financeiro envolvido nessa questão de pesquisa com animais? Eu vou dar um exemplo. A gente teve agora falando ali na sessão de proteção de animais. E nos contaram que na Ritter dos Reis, agora eles estão importando algum tipo de bonecos que simulam os animais, daí tem boneco para perto dos ossos, musculares, enfim, e que com esses bonecos, então, eles até comentaram que não, por exemplo, quando se abre, enfim, um animal, com o tempo o tecido vai se despedaçando, vai se deteriorando, e nos bonecos tu tem uma sensação real. Então, uma coisa mais presente. Então a pergunta mesmo é se existe, a senhora já nos falou assim dos protocolos, a questão de segurança, mas se existe algum componente financeiro e econômico envolvido nesses testes com animais. É mais barato? Teria algum outro jeito? Não. Vou falar primeiro dos manequins, tá? Os manequins, eles são apropriados para estudos de anatomia, né? Ou de alguma técnica cirúrgica. Mas, assim, para estudos de efeito, para estudos fisiológicos do fenômeno, eles não são bons modelos, né? Mas, claro, assim, para estudos anatômicos, eles podem ser ótimos modelos. Bom, então, vamos começar assim. Testes com animais são mais caros que modelos alternativos, tá? Porque aí poderia se colocar, porque com animal é mais barato, então... Não, testes com animais são muito caros. Um animal de qualidade é muito caro, e para manter o animal é muito caro. As condições em que os animais são mantidas são muito controladas, né? Então é caro, isso é uma situação. Não sei se era essa a tua pergunta. E acho que para fechar aqui, acho que eu gostaria de perguntar como é que funcionam as pesquisas com animais em outros países, para a gente ter uma ideia. De forma bastante semelhante, né? Assim, houve um tempo em que, digamos, aqui no Brasil era mais livre, né? Quando eu fiz doutorado, eu fiz uma parte no Canadá e eu cheguei lá com uma proposta de modelo. Eu trabalho com doenças, com modelos animais de doenças psiquiátricas, desenvolvimento de psicofármacos. E eu cheguei lá e eu tinha um modelo que eu ia usar de depressão que envolvia choque, né? E aqui é tranquilo, né? Era uma época que não existia comitê de ética, não existia nada. E lá tinha. E o Canadá é um modelo muito bom, é um país que funciona muito bem nesse sentido. E eles não me permitiram, foi a primeira vez que eu entrei em contato. Não, a senhora não vai usar esse modelo, porque existem outros 15 modelos que a senhora pode usar. Escolha e não vai usar esse que envolve choque. E realmente eu escolhi, e a partir disso fui desenvolver um outro modelo. Hoje em dia, como nós temos uma legislação muito próxima aos países como o Canadá, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, né? Então, em relação ao Brasil, as coisas são semelhantes. O que a gente tem de dificuldade no Brasil, importante ainda, é a questão da qualificação do nosso animal, dos nossos biotérios, das condições para nós mantermos esses dos animais e realizarmos as experimentações. E nesse sentido, o Instituto Royal é um laboratório que tem essas condições, é importante colocar isso, né? Então, assim, agora o grande avanço que a gente tem que ter também é na ciência de biotério, para desenvolver infraestrutura institucional para garantir assim 100% de bem-estar ao animal e a melhor condição técnica também para o nosso animal. Então nisso a gente ainda precisa avançar bastante, mas em termos de legislação, né, e a gente está muito próximo aos países desenvolvidos, né? Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Então a professora Estela Hatz, coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da URGS, dando o posicionamento dela sobre essa questão do uso de animais em pesquisas, mas lembrando que a professora, ela desenvolve pesquisas para a questão dos medicamentos, né? E teve protesto rolando nessa semana, lá em Brasília, contra o uso de animais em pesquisas para cosméticos, né? Eu acho que essa tem uma grande diferença. É, teve os deputados da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, da Frente Parlamentar Ambientalista e também os ativistas pelos direitos dos animais, então fizeram na quarta-feira um ato simbólico na Câmara dos Deputados em apoio a essa campanha. É, já o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupe, defendeu o uso de animais em testes independentemente da finalidade e condenou a ação do grupo lá que tirou os beagles do Instituto Royal. O Instituto Royal, por sua vez, nessa questão específica, aí, eles negam que as pesquisas feitas no local sejam para cosméticos ou para produtos de limpeza. Por outro lado, nós aqui, a opinião pública, não temos certeza disso, porque, né, não tem uma divulgação de quem são os clientes e exatamente o que é feito no local, né? Assim, passando para o plano, assim, para outros países, né? Na mesma semana, assim, por coincidência, né, a União Europeia proibiu nessa segunda-feira agora, o uso de animais para testes na fabricação de cosméticos. Então, eles admitem, no entanto, a Comissão Europeia reconhece que ainda não há uma como seguir a medida à risca, pelo menos por enquanto, porque ainda falta uma técnica substituta eficiente. Então, assim, eles vão começar a pesquisar fortemente para que realmente não seja necessário usar animais para cosméticos, que eu acho que é a grande questão, né? Eu acho que fica assim, existe um dilema ético para medicamentos, mas pelo menos da minha parte, como mulher, né, que normalmente mulher é mais vaidosa e tal, combinar, né, usar animais para pesquisar para cosméticos, não, né? É, uma coisa é necessidade, né? Outra coisa não é supérfluo, mas é... Remédio é necessidade básica, né? Sempre vai ter estudos e se for com um animal ou for outra de outros meios, né? Mas para cosmética é muito complicado, né? Eu acho que tem que ter mesmo algo que regule isso, né? É, eu acho que mulher não precisa de maquiagem. Mas é complicado isso. Bom, de qualquer forma. Então, assim, lá na Europa, lá depois dessa decisão aí da União Europeia, que proibiu o uso de animais para testes, então, na fabricação de cosméticos, a Organização Não-Governamental de Defesa dos Animais, a PETA, comemorou a decisão e divulgou no site deles uma lista de empresas que ainda fazem uso. Né? Sim, que aparece a Johnson & Johnson, Unilever, L'Oréal, Close Up, Dolce Gabbana, L'Occitane, todas que tem no shopping bonitinho. Assim, a Mary Kay, que também é bem conhecida aqui no Brasil. A do Faustão lá, a Procter & Gamble. Mas as empresas negam os procedimentos, é aquela mesma coisa, né? Ah, matou? Não, vou falar só com o meu advogado. Não, já. Negam, né? E daí nós ficamos nessa, assim, ah, isso faz, não faz. Mas é mais fácil falar com esses do que com a Monsanto, né? Pois é, assim, na Europa, acho, né? Isso é tudo sócio, na real, assim, né? Na Europa, na verdade, já era proibido desde 2004. E aí, então, assim, eram autorizações excepcionais que eram concedidas e que, então, essas autorizações excepcionais foram encerradas na segunda-feira desta semana. Então, assim, acho que ainda tem um longo caminho para chegar aqui no Brasil, infelizmente. Principalmente, assim, o que a gente defende, né, é que a população tenha acesso à informação. Né? Assim, tá, olha, não tem outra maneira, usamos animais nas nossas pesquisas, mas então informem as pessoas que estão comprando o produto de que elas estão comprando um produto que foi testado em animais. Eu acho que isso é o justo, né? Já que as pessoas estão gastando, né, investindo na empresa, que a empresa seja clara sobre como é que ela chega. Nós já temos mais seguidores também. O Filipe é um que acha que as mulheres não precisam de maquiagem. Ah, olha, então. Aí, já. Tá começando um movimento já. É, beleza natural, então. Beleza natural, isso aí. E acho que, assim, pra encerrar o nosso programa, né, a gente começou a pensar, assim, todo mundo se mobilizando aí pros animais que são usados em pesquisas. E, na verdade, tem, assim, um problema grave também, né, pra quem pensa nos direitos animais. É a questão dos cães que estão nas ruas, né, Caco? Bah, que é um baita problema, né, o pessoal quer salvar os cães dos beagles e a gente vê aí cada vez mais cão na rua, gato e, sabe, bicho de rua, e o pessoal pega um pouquinho e larga fora, e depois não a questão da castração é uma questão muito importante, né? Bom, e essa questão dos direitos dos animais, assim, ela é muito antiga no Brasil. A União Internacional Protetora dos Animais, que é lá de São Paulo, é a associação civil mais antiga do Brasil, foi criada em 1895. Aqui no Rio Grande do Sul, a Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais foi fundada em 1949 e teve como um dos grandes expoentes Palmira Gobbi, né, que era bastante conhecida na época, ela ficou famosa, ela falava bastante em emissoras de rádio, né? O pessoal mais velho há de lembrar, assim, ela morreu em 79, mas ela era muito engajada nessa questão dos direitos dos animais. E a ARPA continua em atividade. A gente foi lá hoje, né? Foi nessa semana lá, né? Ontem, né, que ela conheceu o trabalho deles, né? E um trabalho bacana desenvolvido, né? Eu acho que são os guerreiros que não. Mas são de um outro lado, né? Não vão lá nos institutos, mas estão ali de forma voluntária, enfim, da forma que dá, estão tocando a vida, cuidando dos cachorros e fazendo o que podem, né? Falando com voluntários, gurizada de colégio que também chega pra ajudar, então acho que é legal a gente estimular isso. Tem que fazer até a campanha, né? Resgate o vira-lata, né? É verdade, né? Eu acho que a pessoa se sensibilizou com os beagles, mas eu, sinceramente, me sensibilizo mais com os vira-latas. Acho eles mais simpáticos, inclusive, do que os cães de raça. E mais inteligentes. É, eu acho muito bonitinho o cão vira-lata, né? Inteligente do vira-lata, né? Esse sim são os que sabem. Então, assim, vamos ouvir agora um depoimento aqui da Camila Domingues, que é estudante de veterinária e voluntária lá da ARPA, falando sobre essa questão aí, sobre o trabalho da associação. Meu nome é Camila, eu sou voluntária aqui da ARPA. Faz 6 meses que eu venho aqui ajudar o pessoal. A gente faz um trabalho, né, de atendimento a baixo custo para as pessoas que não têm condições, a consulta a baixo custo, castrações, né. A gente tem os cachorros para doação, os gatinhos, né. A gente precisa de voluntários, pessoas que ajudem a passear com cães, banho, fazer carinho, né, limpar gatil, canil. É, o sócio é uma pessoa que contribui com valor mensal, né? A gente tem reuniões daí para prestação de contas, tudo, né? Então, o valor que a gente recebe dos sócios é para compra de rações, medicamentos, né? Para manutenção da ARPA, tudo, né? E os voluntários são pessoas que vêm para ajudar a gente aqui, né? Porque a gente não tem ninguém contratado trabalhando para a ARPA. A gente tem pessoas que se propõem a ajudar da maneira que pode. Então, a gente sempre precisa dos voluntários. Estamos sempre à procura deles. É só vir aqui na Professor Freitas de Castro, 172, bairro Azinha. A gente faz uma entrevista com a pessoa para ver, né, qual é o interesse dela, o que ela pretende fazer para ajudar. E estamos sempre precisando, quem puder. Quem se interessar, a gente sempre precisa de pessoas para ajudarem. A gente tem um perfil no Facebook, né? A Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais, ARPA. O telefone é o 3223-1914. Rádio Verde. Meu nome é Gabriel Brasil, sou professor de História, sou voluntário aqui na ARPA. Sou voluntário fazem 3 meses. E assim, o amor que os animais têm é um amor incondicional. Eles só querem um carinho, só querem um lar, só querem ter uma casinha para eles. Precisam de carinho. Só isso. Se os seres humanos se compadecessem um pouco mais com os animais, não abandonariam, não deixariam passar fome. A gente não teria o problema que a gente tem do abandono hoje em dia. E se o pessoal se mobilizar para ser voluntário, eles podem não ter uma casa, mas pelo menos vão poder passear, vão poder se divertir, vão poder respirar um ar diferente na rua. Se eu, cada um ajudar um pouco também, né? Qual é a tua motivação de vir aqui? Eu comecei a vir aqui para tratamento de uma das minhas cadelas. Daí, vi que estavam precisando de voluntário, então vamos vir. E esse, tu viu o carinho que eles têm comigo? Isso que motiva a gente. Esse amor incondicional que os animais têm. Essa brincadeira que eles querem. Isso é gratificante. Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Então tá, a gente termina o programa então dessa forma inspiradora, mostrando o trabalho dessa galera lá que vai na Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais. Se vocês ficaram interessados em ajudar de alguma forma, né? A Camila já falou, eu repito aqui, número do telefone 3223-1914. A associação fica lá na rua Freitas de Castro, número 172, no bairro Azenha. E eles estão precisando tanto de associados que deem uma grana lá, ajudem eles a comprar os medicamentos, as rações para os animais que estão lá, quanto voluntários, né? A gente mostrou, tem no nosso Facebook... facebook.com/reciclagem, tem uma galera lá, que é uma galera do colégio, lá da escola, né, que tem ali perto do Olímpico, que galera jovem, assim, gurizada, que também vai lá dar o seu amor pros animais, dedicar um pouquinho do seu tempo, né? Então, assim, para quem se sensibilizou com os beagles pelo Facebook aí, bonitinhos lá, que apareceram na mídia, também dá para ajudar uns cães vira-latas, né? Eu botei agora aqui no site também, no Facebook, ali o link do Vista-se, que é o portal, esse maior portal vegetariano do Brasil, que tem várias causas e tem bastante informação ali e tal. Então acho que é uma boa pedida, né? Portal Vista-se, que é do Fábio Chaves, que foi nosso entrevistado, que é um dos ativistas que está lá em São Roque contra o Instituto Royal e que certamente vai continuar nessa batalha aí, independente do Instituto Royal ter dito que vai suspender por 60 dias as pesquisas com uso de animais, mas a batalha continua, né? E a gente está aqui para continuar acompanhando. A gente volta semana que vem com a Rádio Verde, é isso, gente? É isso aí, pessoal. Então muito tá. Muito obrigado por tudo e vamos que vamos, que o show não pode parar. Vamos então tá. Lá. Até mais, tchau, parou tchau. Parou a chuva, tchau. Every time I call you home, you are dancing. Sister, please don't put your children on initiation. Cause there's no heaven, there's no God. Cause there's no devil, there's no hell. Mother, every time I call you home, you are in church. Father, yeah, every time I call you home, you are saying true devotion is the way. Wake up, Africa, now, today. Too many brothers in the mud. Let them all dance and rock and roll. Everybody is the same. Everybody is the same. girls run mad, just the same. Chinese, Japanese, Africans, Americans, Canadians, Russians, Spanish people, Italian people, Hungarians, everybody there. Sad. German, just the same. Yeah, yeah. You are not better than me. And I am not better than you. Everybody is the same. Everybody is the same.